André Cedês, o moral de Bicoaia. Vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não. Vem! Vai me dar sim, vai me dar sim. Por quê? Eu quero! Vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não. Vai me dar sim, vai dar sim, vai dar sim. Baixinho, baixinho. Eu quero! Massagem. Eu quero um amor, quero um carinho. Uma massagem no corpo, vem devagarzinho. Você vai me dar, eu te peço com jeitinho. Vem negona, vem loirinha, dá carinho no meu rio. Vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não. Vai me dar! Vai me dar sim, vai me dar sim. Vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não. Vai me dar sim, porque vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não. Vai dar sim, vai dar sim, vai dar sim, vai dar sim, vai. Vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não. Agora todas vocês vêm comigo assim, eu quero todas, hein? E a negona? E a loirinha? A moreninha? Vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não. Vai me dar sim, vai me dar sim. Por quê? Eu quero. Vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não. Vai me dar sim, só um pouquinho, uma massagem. Vai me dar não, vai me dar não, uma massagem no corpo do bebê, mãe. O Betty Kelly quer sim. Eu quero. Vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não. Vai me dar sim, viu? Baixinho, baixinho, baixinho. Eu quero. Minha calma, pivete, a animação. Você quer o quê? Eu quero uma massagem! E de todas elas, viu? E você, velho Malhas? Você quer o quê? O velho Malhas quer uma massagem, bebê. Os bebês querem uma massagem. Eu vou explicar pra você, pra ver se você pode dar essa bola pra gente, ok? Eu quero um amor, quero um carinho. Uma massagem no corpo, vem devagarzinho. Você vai me dar, eu te peço com jeitinho. Vem negona, vem morena, dá carinho no meu rio, sim. Vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não. Vai me dar sim, vai me dar sim. Por quê? Vai me dar não, vai me dar não. Vai negar pro bebê? Vai negar pro bebê, rapaz? Que mulher é essa? Vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não. Vai me dar sim, vai dar sim, vai dar sim, vai dar sim, vai. Vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não. Então eu quero as mulheres de todo o Brasil vindo assim comigo assim, ó, vem. Eu quero! E a Ruivinha? Eu vou dar sim. Aquela negona gostosa, rapaz. Vou dar também. A minha pretinha. E todas elas se juntam em mim pro bebê assim, ó. Vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não. Vai me dar sim, vai me dar sim. Vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não. Vai me dar sim, vai me dar sim. Vai me dar não, vai me dar não. Vai ter que dar só um pouquinho. Você é gostoso, você vai gostar, relaxa. Vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não, vai me dar não, vai me dar sim, vai me dar sim, porque